quando se encontra o valor e a verdade da vida, quando se ganha um irmão que o seu pai não te deu, vê que feliz é aquele que encontra guarida no peito amigo do amigo que aconteceu. Quando as palavras não valem, só o sentimento. Quando o olhar fala mais e tem a compreensão, vem no calado o respeito que no amigo existe. Fica mais cheio de paz este meu coração. Conta comigo, sou seu amigo também. Fica mais leve o fardo que pesa nos ombros de todo aquele que busca e procura união. Quando encontra o apoio no abraço do amigo que lhe empresta o ombro e lhe estende a mão, seu caminhar é tranquilo, sua alma é mais leve, o seu olhar é mais firme e agradece aos céus ter encontrado na vida o maior bem que existe, ter merecer conservar este amigo que é seu. Amigo também.